Ficheiros 54, página 439. Olhei com atenção para o Duque tentando descobrir onde exatamente ele se encaixava no quadro geral. Evidentemente, um enviado de Jorge II, eleitor de Hanover e rei, desde que James Stuart permanecesse em Roma. Da Inglaterra, ele podia muito bem ter um duplo propósito na sua visita à França: envolver-se com Luís na delicada troca de civilidade e ameaças que constituía a diplomacia e, ao mesmo tempo, esmagar o espectro de uma nova revolução jacobita. Várias pessoas do círculo habitual de Carlos haviam desaparecido ultimamente, alegando a necessidade urgente de cuidar de negócios no exterior. Subornados ou intimidados? Perguntava-me. A expressão afável do Duque não dava qualquer pista dos seus pensamentos. Empurrou a peruca para trás, de uma fronte que começava a ficar calva, e coçou a cabeça sem nenhum acanhamento. Penso nisso, minha querida, insistiu. E depois de ter pensado, falo com o seu marido. Porque é que o senhor mesmo não fala com ele? Encolheu os ombros e pegou em mais salsichas. Três, desta vez. Sei que os homens às vezes são mais receptivos a uma palavra vinda de dentro de casa, de alguém em quem confiam, do que àquilo que podem entender como pressão de uma fonte externa. Sorriu. Há a questão do orgulho a ser considerada. Tem de ser tratada com delicadeza. E para um tratamento delicado, bem, sempre se ouve falar do toque feminino, não é verdade? Não tive tempo de responder àquilo, porque ouviu-se um grito vindo do estábulo principal, o que fez com que todas as cabeças se virassem bruscamente naquela direção. Um cavalo vinha vindo até nós pelo estreito caminho entre o estábulo principal e o barracão longo e aberto que abrigava a forja. Um potro, percheron, muito novo, com não mais do que 2 ou 3 anos, a julgar pelas manchas nos flancos. Mesmo os percheron novos são grandes, e aquele potro parecia enorme, à medida que trotava para a frente e para trás, a cauda açoitando de um lado para o outro. Obviamente o potro ainda não fora domado. Os ombros maciços contorciam-se no esforço para desalojar a pequena figura montada no seu pescoço, as duas mãos enterradas com força na crina espessa e negra. Raios! É o Fergus! As mulheres, perturbadas pelo grito, já se tinham levantado e observavam a cena com interesse. Eu não percebera que os homens se juntaram a nós até uma mulher dizer: Mas parece muito perigoso. Certamente que o menino vai se magoar e cair. Bem, se ele não se magoar ao cair, cuidarei disso pessoalmente assim que puser as mãos no rapazola, disse uma voz furiosa atrás de mim. Virei-me e vi Jamie que espreitava por cima da minha cabeça para o cavalo que se aproximava rapidamente. Não devias ir lá ajudá-lo a desmontar? Perguntei. Ele abanou a cabeça. Não. Deixa que o cavalo cuida disso. De facto, o cavalo parecia mais desnorteado do que assustado, com o estranho peso no seu dorso. O corpo cinzento, malhado, contorcia-se e estremecia, como que atormentado por enxames de moscas, e o potro sacudia a cabeça, confuso, como se imaginasse o que estaria a acontecer. Quanto a Fergus, tinha as pernas esticadas, quase em ângulo reto, sobre o dorso largo do percheron. Claramente, ele só estava preso ao cavalo pelas mãos que agarravam a crina. Assim, teria conseguido deslizar ou ao menos lançar-se do cavalo sem se ferir, se as vítimas da guerra de excrementos não tivessem resolvido pôr em prática um plano para cobrar a sua vingança. Dois ou três cavalariços seguiam o cavalo a uma distância cautelosa, bloqueando a parte de trás do caminho. Um outro conseguira correr à frente e abrir o portão de um cercado vazio, próximo ao local onde estávamos. O portão ficava entre o grupo de visitantes em piquenique e o final do caminho entre os edifícios. Obviamente, a intenção era conduzir o cavalo com calma para dentro do cercado, onde poderia pisar Fergus ou não, mas ao menos ele próprio estaria a salvo de fugir ou magoar-se. Antes que isso pudesse ser feito, entretanto, uma figura ágil enfiou a cabeça pela pequena janela de um palheiro no sótão de um dos edifícios, bem acima do caminho. Os espectadores estavam atentos ao cavalo e ninguém viu, exceto eu. O rapaz no palheiro observou, retirou-se e reapareceu quase imediatamente, segurando um grande feixe de feno. Escolhendo o momento mais propício, deixou-o cair quando Fergus e o cavalo passavam mesmo por baixo. O efeito foi o mesmo de uma bomba. Houve uma explosão de feno onde antes estava Fergus e o potro soltou um relincho de pânico. Contraiu a parte traseira e disparou como um vencedor do derby, dirigindo-se em linha reta para o aglomerado de cortesãos que se espalharam aos quatro ventos, guinchando como gansos. Jamie atirara-se sobre mim, empurrando-me para fora do caminho e derrubando-me. Levantou-se de cima da minha figura, deitada de costas, praguejando fluentemente em gaélico. Sem parar para perguntar como eu estava, saiu a correr na direção tomada por Fergus. O cavalo dava coices e contorcia-se, completamente assustado. Agitando com violência as patas dianteiras, mantinha à distância um pequeno bando de cavaleiriços e rapazes das estrebarias, todos logo perdendo a calma profissional, diante da ideia de que um dos preciosos cavalos do rei pudesse magoar-se perante os seus próprios olhos. Por algum milagre de teimosia ou medo, Fergus continuava montado, as pernas magricelas chocalhando enquanto ele resvalava e coiceava o dorso do animal. Todos os cavalariços lhe gritavam para que se soltasse, mas ele ignorava o conselho, os olhos fechados com força e agarrado aos dois punhados de pelos da crina, como a uma corda de salvamento. Um dos cavalariços carregava uma forquilha, brandia-a ameaçadoramente no ar, causando um grito agudo de horror de Madame Montressor, que obviamente achava que ele pretendia espetar aquilo na criança. O berro não acalmou os nervos do potro de nenhuma forma visível. Ele esperneava e sacudia-se, recuando e afastando-se das pessoas que agora começavam a rodeá-lo. Embora eu não achasse que o cavalariço de facto pretendia espetar aquilo em Fergus para o deitar abaixo do cavalo, havia o perigo real de que a criança fosse pisada ao cair, e eu não via como iria ele evitar esse destino por muito mais tempo. O cavalo arremeteu de repente para um pequeno grupo de árvores próximas do curral, procurando abrigar-se da multidão, ou talvez achando que o pesadelo nas suas costas poderia ser arrancado com um galho. Ao passar por baixo dos primeiros galhos, vi de relance um tartan vermelho entre o verde da vegetação. E de seguida viu-se um lampejo vermelho quando o Jamie se lançou de uma árvore. O seu corpo atingiu o potro de lado e ele caiu ao chão numa confusão de xadrez e pernas nuas que teria revelado a um observador sagaz que aquele escocês, em particular, não usava nada sob o quilte. Os cortesãos correram para o local em bloco, concentrando-se em torno do senhor de Brochtuarach, caído ao chão, enquanto os cavalariços perseguiam o cavalo que já desaparecia do outro lado das árvores. Jamie ficou deitado de costas, sob as faias, o rosto de um tom branco esverdeado cadavérico, os olhos arregalados e a boca escancarada. Os dois braços envolviam Fergus num abraço apertado e o menino agarrava-se ao seu peito como uma sanguessuga. Jamie pestanejou para mim quando corri até ele e fez um débil esforço para sorrir. Os fracos assobios que saíam da sua boca aberta transformaram-se numa respiração curta e ofegante, pelo que fiquei aliviada. Ficara apenas sem fôlego. Percebendo, por fim, que não estava mais em movimento, Fergus levantou a cabeça cautelosamente. Em seguida, sentou-se ereto e bruscamente na barriga do seu patrão e disse com entusiasmo: "Isto foi divertido, milord. Podemos fazê-lo de novo?" Jamie distendera um músculo da coxa durante o resgate de Fergus em Argentã e mancava quando chegámos a Paris. Mandou Fergus, sem sequelas da aventura ou da repreensão que recebeu depois, à cozinha para ir buscar o seu jantar e deixou-se cair numa poltrona junto à lareira, esfregando a perna inchada. "Dói muito?" perguntei. "Um pouco, mas só preciso de manter a perna em repouso." Levantou-se e espreguiçou-se, os braços longos quase alcançando as vigas de carvalho escurecidas acima da consola da lareira. "Aquele coche é apertado. Eu preferia ter vindo de cavalo." Eu também. Esfreguei a base da minha coluna, dorida com o esforço da viagem. A dor parecia pressionar para baixo a minha pélvis, até às pernas, as juntas soltando-se com a gravidez. Imaginei. Passei a mão de forma exploratória sobre a perna de Jamie, depois indiquei a chaise longue. "Vem deitar-te aqui de lado. Tenho um unguento ótimo que posso esfregar na tua perna. Vai aliviar um pouco a dor." "Bem, se não te importas." Levantou-se com a perna rígida e deitou-se sobre o lado esquerdo, o quilt erguido acima dos joelhos. Abri a caixa de remédios e vasculhei as caixinhas e frascos. Agrimónia, olmo vermelho, tiritana... lá estava ele. Tirei um pequeno pote de vidro azul que Monsieur Forest me tinha dado e retirei a tampa. Cheirei o conteúdo cautelosamente. As pomadas tornavam-se rançosas com facilidade, mas esta parecia ter uma boa proporção de sal misturado para preservação. Possuía um agradável cheiro de fruta madura e uma bela cor, o exuberante branco amarelado de natas frescas. Tirei uma colherada da pomada e espalhei-a pelo longo músculo da coxa, levantando o quilt de Jamie acima da cintura para manter a região livre. A sua perna estava quente. Não se tratava do calor de uma infecção, apenas o calor normal de um corpo masculino jovem, tonificado por exercícios, incandescente da pulsação da saúde. Massageei o creme delicadamente na pele, sentindo o inchaço do músculo rígido, explorando as tensões do quadríceps e do tendão da perna. Jamie deu um pequeno grunhido quando massageei com mais força. "Dói?" "Sim, um pouco, mas não pares", respondeu. "Parece que me está a fazer muito bem." Deu uma gargalhada. Eu não admitiria que ninguém me fizesse isso senão tu, Sassenach, mas foi muito divertido. Há meses que não via tanta ação. "Fico contente que te tenhas divertido", disse eu secamente, tirando um pouco mais da pomada. Eu mesma passei horas interessantes. Sem parar a massagem, falei-lhe da oferta de Sandringham. Ele soltou um resmungo em resposta, encolhendo-se ligeiramente quando atingi um ponto mais sensível. Então, Callum tinha razão quando achava que o fulano talvez pudesse ajudar na questão das acusações contra mim. "Parece que sim. Suponho que a pergunta seja: queres aceitar a oferta dele?" Tentei não reter a respiração enquanto esperava pela resposta. Para começar, eu sabia qual seria. Os Fraser, como família, eram conhecidos pela teimosia. E apesar de a sua mãe ter sido uma Mackenzie, James era um Fraser por completo. Tendo decidido que iria impedir Carlos Stuart, era improvável que abandonasse os seus esforços nesse sentido. Ainda assim, era um risco tentador, tanto para mim quanto para ele. Poder voltar para a Escócia, para sua casa, viver em paz. Mas havia outro problema, é claro. Se realmente voltássemos, deixando que os planos de Carlos Stuart seguissem o seu curso para o futuro que eu conhecia, qualquer paz na Escócia teria certamente uma vida curta. Jamie fez um trejeito. Aparentemente, seguia a minha própria linha de raciocínio. "Bem, Vou dizer-te, Sassenach, se eu achasse que Carlos Stuart pudesse ser bem-sucedido, pudesse livrar a Escócia do domínio inglês, eu daria as minhas terras, a minha liberdade e a minha própria vida para o ajudar. Embora não passe de um tolo, é um tolo real e bastante cavalheiresco, creio. Suspirou. Mas eu conheço fulano e já conversei com ele e com todos os jacobitas que lutaram com o seu pai. E considerando-se o que tu me disseste que acontecerá se chegarmos a uma revolta outra vez, não creio que eu tenha outra escolha senão permanecer aqui, Sassenach. Depois de ele ser impedido, então poderá haver uma hipótese de voltar. Ou talvez não. Mas, por enquanto, devo agradecer e declinar a proposta de Sua Excelência. Dei-lhe umas palmadinhas na perna, delicadamente. Foi o que eu pensei que dirias. Ele sorriu para mim. Depois olhou para o creme esbranquiçado que me cobria os dedos. Que coisa é essa? Um creme que Monsieur Forres me deu. Não disse como se chama, não creio que contenha qualquer ingrediente ativo, mas é um creme muito gorduroso. O corpo sob as minhas mãos enrijeceu e Jamie olhou por cima do ombro para o pote azul. Monsieur Forres deu-te? Perguntou inquieto. Sim, respondi surpreendida. Qual é o problema? Ele afastara as minhas mãos lambuzadas de creme e, atirando as pernas para fora da chaise longue, procurava uma toalha. Esse pote tem uma flor de lis na tampa, Sassenach? Perguntou, limpando o unguento da perna. Tem, sim, respondi. Jamie, o que há de errado com esta pomada? A expressão no seu rosto era extremamente peculiar. Oscilava entre espanto e divertimento. Ah, não direi que há alguma coisa de errado, Sassenach, respondeu finalmente. Tendo esfregado a perna com tanta força que deixou os pelos encaracolados e ruivo-dourados brilhando sobre a pele vermelha, descartou a toalha e olhou pensativamente para o pote. Monsieur Forres deve ter-te em grande consideração, Sassenach, disse. Isso é um produto caro. Mas não é que eu não tenha gostado, apressou-se a assegurar-me. É que, como eu mesmo quase me tornei um ingrediente, dá-me uma sensação estranha. Jamie, senti a minha voz elevar-se. Que coisa é esta, afinal? Agarrei na toalha, limpando apressadamente as minhas mãos cobertas da pomada. Gordura libertada por homens enforcados, respondeu relutantemente. Ixi! Não consegui sequer pronunciar a palavra e tentei outra vez. Quer dizer, os meus braços ficaram arrepiados, os pelos finos pareciam agulhas numa almofada. Isso mesmo, gordura de criminosos enforcados. Falou animadamente, recuperando a calma tão depressa quanto eu perdia a minha. Dizem que é muito bom para reumatismo e doenças das articulações. Lembrei-me da maneira absolutamente limpa e arrumada com que Monsieur Forres juntava os resultados das suas operações no Hospital des Anges. E a estranha expressão no rosto de Jamie quando ele viu o alto cirurgião acompanhar-me até casa. Os meus joelhos estavam fracos e eu sentia o estômago a dar voltas, como uma panqueca numa frigideira. Jamie, quem é o maldito Monsieur Forres? Eu quase gritava. Definitivamente, ele divertia-se com a situação. É o executor público de enforcamentos do 5º Distrito, Sassenach. Pensei que soubesses. Jamie retornou, molhado e com frio, dos estábulos, onde fora esfregar-se, sendo as abluções necessárias numa escala maior do que a tina no quarto poderia proporcionar. Não te preocupes, saiu tudo, assegurou-me, tirando a camisa e enfiando-se nu sob os cobertores. A sua pele estava áspera, arrepiada de frio, e ele estremeceu ligeiramente ao tomar-me nos braços. O que foi, Sassenach? Não estou com aquele cheiro ainda, ou estou? Perguntou, enquanto eu me mantinha encolhida e imóvel sob os cobertores, envolvendo o corpo com os meus próprios braços. Não, disse eu. Estou com medo, Jamie. Estou a sangrar. Santo Deus, disse ele num sussurro. Pude sentir o repentino tremor de medo que lhe percorreu o corpo ao ouvir as minhas palavras, muito idêntico ao que percorrera o meu. Apertou-me contra si, alisando-me os cabelos e acariciando-me as costas. Mas nós dois sentíamos a terrível sensação de impotência diante do desastre físico que torna inúteis as suas ações. Apesar de ser tão forte, ele não me podia proteger, por mais vontade que tivesse, não podia ajudar. Pela primeira vez, eu não estava a salvo nos seus braços. E o conhecimento desse facto aterrorizava-nos. Achas? Começou por dizer, mas interrompeu-se e engoliu em seco. Pude sentir o tremor percorrer-lhe a garganta e ouvir o som do medo ao ser deglutido. É grave? Sassenach. Sabes se é? Não, disse eu. Abracei-o com mais força, tentando encontrar um porto seguro. Não sei. Não é um sangramento forte, pelo menos ainda não. A vela ainda estava acesa. Olhou-me, a expressão sombria de preocupação. Queres que eu chame alguém, Claire? Uma parteira, uma das mulheres do hospital? Abanei a cabeça e umedeci os lábios secos. Não. Não acho que haja alguma coisa que se possa fazer. Era a última coisa que eu queria dizer. Mais do que tudo, queria que pudéssemos encontrar alguém que soubesse como fazer tudo voltar ao normal. Mas lembrei-me do início do meu estágio em enfermagem, os poucos dias que passei na enfermaria obstétrica e as palavras de um dos médicos, encolhendo os ombros, ao deixar a cabeceira de uma paciente que sofrera um aborto espontâneo. Não há realmente nada que se possa fazer, dissera. Se vão perder uma criança, em geral perdem mesmo, independentemente do que se faça. Repouso é a única recomendação possível, e às vezes nem isso adianta. Pode não ser nada, disse eu, tentando animar-nos. Não é incomum as mulheres terem leves sangramentos, às vezes durante a gravidez. Não era incomum nos primeiros 3 meses. Eu já estava com mais de 5 meses e isso não era de modo algum habitual. No entanto, havia inúmeras causas de sangramento possíveis e nem todas eram graves. Pode ser que esteja tudo bem, disse eu. Coloquei a mão sobre o ventre, pressionando delicadamente, e senti uma resposta imediata do ocupante, um empurrão preguiçoso de quem se está a espreguiçar, que no mesmo instante me fez sentir melhor. Senti uma onda de esfuziante gratidão que fez as lágrimas brotarem dos meus olhos. Sassenach, que posso eu fazer? Sussurrou Jamie. Passou o braço ao meu redor e a sua mão repousou sobre a minha, segurando o meu abdômen ameaçado. Coloquei a outra mão sobre a dele e fiquei a segurá-la. Reza, apenas disse eu. Reza por nós, Jamie.